gosto de sentir dor e fome. Eu quero crescer sendo cuidada com muito carinho, amor e proteção. Eu quero viver em segurança, um mundo de paz. Nenhuma criança pode trabalhar. Eu quero ir para a escola estudar. Eu quero saúde e alimento para crescer forte e brincar. Eu tenho medo de armas. Eu não aceito nenhuma violência.